baby. Quando batem os tambores de um ilê, o meu corpo se arrepia e o swing me vai declarar que eu sei porquê. Me afogam através do oceano, no cais e terreiro de São Salvador. Calimba e tchekere e atabaques, timbale, tambores e acogores. Salvador da Ubeça, Salvador da Ubeça, Salvador da Ubeça, Salvador da Ubeça. Tambores, coros, cabaças, timbaus, vindos com os ancestrais negreiras naus. Tambores, coros, cabaças, timbaus, vindos com os ancestrais negreiras naus. Salvador da Ubeça, dança, Salvador da Ubeça, Salvador da Ubeça, dança, Salvador da Ubeça. Obrigada.